15 anos, idade muito pouca. Na ira dos 20, a história agora é outra. Virilidade louca, pensamento até a boca. Na cidade fosca, verdade a queima-roupa. Disposição e desempenho à flor da pele. É tempo de plantar, nem que seja na neve. A colheita é farta e se não for em breve, não serve. Jovem é na febre, não existe teste. É como uma máquina, vencedor da lógica. Possuem forças pra explodir política. Jovem revoluciona pra alcançar uma conquista. A ira dos 20 é um despertar da crítica. Mickey é ratazana, diversão de masoquista. Hoje o tempo é outro, movimento humanista. Respeito pelo próximo com satisfação e amor. Independente de quem for, não importando a sua cor. Que honra verdadeira não é de quem trai a companheira. Todos sabem que a alegria é aparente e passageira. Jovem não é moleque, surpreende a estatística. Querem ser grandes guerreiros evangelistas. Que mané guerreiro nada, é tudo molecada. Se divide em duas rapas, fusão e playboyzada. Não tão aí pra ninguém, vendem fumo também. Alucinados, traiçoeiros, fazedores de neném. Cê acha que tem uns assim? Tem, sempre tem. Dizer que são todos iguais? Não, não. Não, nem vem. Tem uns que juntam multidão na porta da cruz. Batem no peito e seguem os passos de Jesus. O testemunho puro, o grande nome ao cubo. O Deus que tudo fez e que ao mesmo tempo é três. Muito prazer, essa geração já existe. Que cresçam as crianças na ira dos 20. Matam grande homem, matam grande homem. Matam grande homem, mesmo antes de crescer. Matam grande homem, matam grande homem. Com medo do que na ira dos 20 possam fazer. Matam grande homem, matam grande homem. Matam grande homem, mesmo antes de crescer. Matam grande homem, matam grande homem. Com medo do que na ira dos 20 possam fazer. Sem fé e nem juízo, o tempo vai seguindo. E os jovens, muitos jovens que ficam dormindo. Sentam e descansam como se fosse domingo. Crescido no tamanho e pensamento de menino. Videogame, mobilete, apavora outros moleques. Pula o muro, fura a calça e cabula pro basquete. Cresce o dano quando a idade avança. Cansa, de tanto correr não adianta, o tempo alcança. Durante 20 anos uma mãe regou a semente. Um dia de repente vê o filho dependente. Não sei, parece que o mundo é diferente. O sol está mais quente, seca a boca e dá mó sede. Viro o caneco, ainda fico consciente. Fico na esborne até chegar o sol nascente. Tem bagulho bom pra gente, chega, enrola e acende. Tava careta, uma corta, agora sou linha de frente. Baseado em ficção, super-herói de historinha. Mas baseado mesmo, até acabar o gardisqueiro. Pensa na Maria mais do que qualquer menina. Esquece do amor que tem por ele e a família. Tem o dó da mãe solteira que não sofre de bobeira. É sangue do seu sangue que corre nas suas veias. Faz tudo pelo filho, clama pra eterno. Que guarde esse menino e que conheça o evangelho. Porque faz tudo sem critério, o que um cara disse é certo. Jovem no Brasil nunca é levado a sério. Seu bolso, a carne viva, se trampa, morre de preguiça. Um dia acorda pra vida, espero que antes dos 30. Quem não quer ser um homem de renome e respeito, antes da barba branca, ser um grande sujeito, ter um coração com tanto amor que até transmite. Demorou pra se ligar na ira dos 20. Matam grande homem, matam grande homem. Matam grande homem, mesmo antes de crescer. Matam grande homem, matam grande homem. Com medo do que na ira dos 20 possam fazer. Matam grande homem, matam grande homem. Matam grande homem, mesmo antes de crescer. Matam grande homem, matam grande homem. Com medo do que na ira dos 20 possam fazer. Matam pensamentos, fazem isso há muito tempo. Pegam as pessoas quando ainda estão crescendo. E crescem veloz como o vento, poluído por dentro. O resultado vai vendo, quanto mau comportamento. Uma garota, o namorado e o cunhado. Em novembro matam os pais por dólar. Agora querem tratamento, como num filme violento. Clube da Luta, um exemplo. Um jovem quase médico, metralha sedento. São acontecimentos que anunciam o fim dos tempos. É tudo por dinheiro, se chorar te vendem lenço. Te criam, te conhecem mais do que você mesmo. Pode falar e escrever, manipulam seu texto. Manipulam as datas e o mercado financeiro. No mês de dezembro não comemora o nascimento. O Natal não é verdadeiro. E os presos e os enfermos, sem senha e condenado no sonho de ser visitado. Pobre coitado, só com estado ser notado. O que houve? Isso não existia, foi criado. Em qualquer ponta do mundo sempre desejam ter um destaque de outro ser, pra que outros possam ver. Destaque sem contraste, não existiria baque. Se todos colocassem melancia no pescoço, aí se um tirasse no início um destaque, e em seguida um desastre de todos no mesmo gosto. São robôs de uniforme, todo jovem usa um fone. Quem domina é um controle que transforma tudo em clone. A ira dos 20 é um pensamento VIP. Ou você tem, ou então não existe. Várias vezes vão tentar comprar suas palavras, mas se vender já era, nunca terá mais nada. Seja um bom ouvinte, esteja no limite, pra ser uma muralha na ira dos 20. Matam grande homem, matam grande homem. Matam grande homem, mesmo antes de crescer. Matam grande homem, matam grande homem. Com medo do que na ira dos 20 possam fazer. Matam grande homem, matam grande homem. Matam mata um grande homem, mesmo antes de crescer. Mata um grande homem, com medo do que na ira dos